tivesse levado porrada. Nunca conheci que tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Campeões em tudo. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Campeões. E eu, tantas vezes feliz, tantas vezes porco. Irresponsavelmente parasita, irresponsavelmente sujo, sujo, sujo, sujo. Eu tantas vezes irresponsavelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas. Tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante. Nunca conheci que tivesse levado porrada. Nunca conheci que tivesse levado porrada. Nunca conheci que tivesse levado porrada. Nunca conheci que tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Campeões em tudo. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Campeões. E eu, tantas vezes rebis, tantas vezes porco. Eu, Brasileiro, irresponsavelmente parasita, irresponsavelmente sujo, irresponsavelmente parasita, irresponsavelmente sujo.